Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar, quem ensina? Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E sentado nessa bancada aí com toda a sua experiência, ele que é conhecido como Boca de Casquinha, ué, Slayzor! Peguei essa fama quando tomava sorvete todo dia. Exato, então, cabia sim. Duas bolas e um palito nessa boca. Aquele ituzinho, né? Hoje em dia tá meio desatualizado, porque era casquinha quando só punha as duas bolas. Já é banana split. A completa, claro. Com calda. Boca de bandejinha, mano. É a sorveteria inteira. Casquinha pela nostalgia, fala boca até de casquinha. O entregador de sorvete, os motores. Sorveteiro. Hoje em dia virou cascão. Ele cobra por quilo, né? Quilo de bola. Não quilo de pessoa, não. Mas tem uma balança revestida que é pra não gelar e dar torção testicular. Exato. Ele pensa na clientela dele. Claro, pô. Parabéns, boca de casquinha. E temos também nessa bancada o homem mais bonito do mundo, ele que faz cover de Singing the Rain com suas galochas de couro, Gabriel Osmar. Ah, eu acho que é uma cultura assim que deve ser propagada. Imagino que sim. Que bom que nunca vai secar mesmo as galochas depois que pegou chuva. É, então, porque, né? Quando... É igual aquela madeira que fica segurando no mar. Enquanto ela tá embaixo d'água, ela não apodrece, entendeu? Então, enquanto o couro tá molhado, ele não apodrece. Ah, uma boa lógica, gostei. Sim. Vamos fazer cais com couro agora. Isso. Boa ideia. Cais boa embaixo ideia. Da água. Cais embaixo da água. Mas eu não vou permitir sorveteria em cima desse cais. Nem ilegal? Não. Porque pode ter ilegal. E temos ele aqui, o nosso eterno substituto. Ele que está sentando na borra de café pra ficar com anos mais preto, Anderson Negão. Fala, Negrada. E adivinha o seu futuro. Mas mais preto ainda? Não tem como, não dá. Já tá negativo. Né? É, porra. Você sabe que eu tenho uma equipe de jornalistas que pesquisam sobre você. Ô, contratei um estagiário que tem uns garranchos, não sei se é borra de café ou porra do café, o primo dele. Só sei que esse ano você tá ficando mais preto. Tá dando uma apretejada. Mas não tem como, gente. Tá parecendo um negresco, rapaz. Não, rodela preta. Ah, então é porra. Então é porra. Então era porra do miolo café. Miolo branco. É, e esses tempos atrás falaram que vazaram uma foto dele ali do buraco negro. Primeira foto. Primeira foto. A última vez que eu vi fiz essa piada aqui, ele me criticou falando que todo mundo já tinha feito, que eu estava reciclando piadas. Ah, mas aí agora é nova de novo. É moda. Ah, só porque o Gabriel veio, a filha quando da quando o Gabriel boa. Fala, sai bonito. Mediante isso, é verdade. Temos o nosso convidado aqui hoje também, Marco, um homem de pouco tato com as palavras. Já dá, mãe. Marco! Marco Rocambole. Marco Rocambole, porque todo mundo recheia essa massa aí. E com gosto, hein? Nossa, é mais soca. Nossa, e chupa uma bola que é maravilhoso, rapaz. Direto na boca da casquinha. Pera, mas pera aí. Eu não entendi direito. É Rocambole ou chupa e engole? Eu não entendi. Um não anula o outro. Ah, Marco Rocambole. Esse garrancho aqui tá difícil de entender. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu segurar minhas mãos aqui, vai. Mas você quer falar alguma coisa? Não. Não, não. Fica, não fica com só... dedos aí, não. Pode, pode soltar o verbo. Não, sou convidado dos Ops, é um perigo já, né? Vamos ver qual porcentagem de você vai dar. Nas 97 ou nos 3%, vamos ver. Tá no meio ali. E temos ela aqui também, que é... Fala que eu namoro o Marco. Não. Nossa, desgraça, não. Eu tenho até um nível de ofensa às pessoas. Eu vi que você pegou pesado, não, então na minha vez não é diminuída. Ana não. Júlia, obrigado. Pode falar. Não namoro o Marco. Não namoro o Marco. Não entendi. Porque estou não pega solteira. Pesado. Não pega pesado. Não que eu sou pesado? Sei, a balança de bolas do Zop vai poder falar. Acho que não vou falar nada, não. Tudo bem, Ana Júlia. Fiquei sabendo que você é muito fã de Naruto, é verdade? Nossa, eu adoro. Eu amo. Confunde direto com é Dragon Ball. É aquele que é igual não. Dragon Ball. É, não. Mas aí é não ofenda Dragon Ball, por favor. O Dragon Ball é másculo, tem uma diferença. É irmão do Dragon Ball. Dragon Ball é verídico. É. Ah, Naruto Dragon é venérico. Dragon Ball existe. É verdade. Dragon Ball era na época onde todas as crianças eram heterossexuais. Exato. Com o surgimento do movimento homossexual, aí tiveram que fazer um anime. Parece que o Marco tá chorando. Pra alegrar essas crianças. Eu vou correndo aqui com o braço pra trás. Muito. Muito bem, eu gostando aqui, Douglas Domiciano Ganso, rapaz. Um host aí que tem que agradecer o Marco, que é meu... É meu, como eu posso dizer, stalker. Paparazzi. Meu paparazzi. Eu diria fã. Que vem eu no jogo de grande bom ficar filmando. Que teso. Olha só aquele ganso correndo. Eu nunca vi ganso correndo. Que não é pra bicar o saco dos outros, eu né? Olho pra arquibancada e o cara se masturbando. E você falou, tomara que seja pra mim, não pras crianças. Exato. Detalhe, sem dedos. Exato, dois cotoquinhos se masturbando assim. Durou o jogo inteiro. Mas tá bom. Mas você gostou de saber que tem um paparazzi que te segue e acompanha a sua vida? A gente nunca espera um paparazzi assim, né? Quando os paparazzi são retratados no filme, nunca é um bosta desse jeito. E ele ficou meio assustado na hora que me viu. Ele falou, calma aí. Calma. Esse não. Cara me conhece. Não, fala pra todo mundo que eu sou do Chorume. Esse cara me conhece numa área restrita aqui, velho. Tá passando um beco escuro. Ele chamou eu por canto, chamou por canto e ficou... Quem é você, filha da puta? Quem é você, cara? Que merda você quer? O que tá acontecendo aqui? Eu já matei gente por uma doença. Não é porque você não tem dedo que eu não vou te matar. Exato. O que é isso, cara? É até mais fácil, você não vai conseguir se defender. Mas eu tô sempre dando soco. Nunca é tapa, né? Mas quando você leva uma facada e você não tem dedos, ninguém vai ver que você levou uma facada, até você tá morto já. Todo mundo vai olhar, não tem dedos! Oh, não. Você é defensor do Lula, hein? Você estirado no chão, todo mundo olhando, olha só que mãozinha sem dedos. Ah, que mãozinha bonitinha. Muito bem. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos, então. Aqueles recadinhos maravilhosos que não pode. Eu falei pra você colocar adjetivos e não... Isso não é adjetivo, você sabe, né? Você é crítico, você não sabe todas as línguas do mundo. Ah, bom, não é em português, então. Ah, então tá, tudo bem. Então, novamente, falar aqueles recadinhos maravilhosos.

Então é isso. E as travestis, infelizmente, cobram muito caro. E aí mas a gente... infelizmente? Elas têm que sobreviver. É, não, infelizmente pra nós, felizmente pra elas. É verdade. E elas cobram muito caro e a gente tem que pagar e aprendemos da pior maneira possível isso. Apanhando dos cafetões. Com tijoladas e giletadas. Chegando um boquete surpresa. Vamos dizer que hoje a gente é proibido de entrar em Singapura. Vamos deixar assim. E no balé é bom choy também. Mas em Bangkok a gente é considerado. E aí a gente precisa do dinheirinho do nosso querido ouvinte, que pode doar em chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim, ou então lá no aplicativo PicPay, você instala ele no celular, você pode doar para vários projetos, inclusive o Chorume, você acha lá, @chorume, e doa o seu dinheiro que vai ser inteiramente gastos em rolas de travesti, pirocas de travesti. E alguns sorvetes. E como o Anderson Negão falou, a gente ultimamente anda frequentando a casa Bangkok. Que é um Bangkok. São todas travestis com coques, assim, na cabeça. Bailarina. A Big Cock. Exato. Muito bem, sem mais delongas, sem mais demora, sem mais 80 minutos de recados, sem mais Wesley Zop aí falando as merdas deles. Vamos para o que interessa, que é a voz desse galante rapaz dançando na chuva com suas galochinhas de couro. Gabriel Asmar! O homem, o mito, a lenda! Ele que em 73, lembra, Wesley Zop? Como esquecer? Especificamente entre 27 de maio. E 28 de maio. Sim, foi entra ali. Era 9 horas da noite. Exato. Sim, Ele que estava passando ali na frente da Praça Cardoso Ribeiro. Lembra disso, Wesley Zop? Porra, que noite. Eu cara, não lembro, mas... Mas eu lembro que eu fiz na biografia dele. Exato. Eu assisti no canal... Não autorizado. Eu assisti o Felipe Castanhari falando no canal Nostalgia sobre esse momento histórico. Eu que forneci os dados pra ele. 2 horas de vídeo lá. Ele fala... Falando Gabriel Asmar passando na Cardoso Ribeiro, quando avista quem? Wesley Zop. Avista João da Paçoquinha. Exato. Que todo mundo achava que vendia paçoca, mas não, ele pediu uma paçocadinha ali. Exato. Mas o apelido ali, para as crianças saberem, falar João da Paçoquinha. Exato. E ele tava ali de bunda para cima na praça. Fazendo... Cadê minha paçoquinha? Fazendo o que, Wesley Zop? Pedindo pra socar. Exatamente. E Gabriel Asmar olhou pra ele e fez o quê? Falou, agora é minha vez. Exato. Mas com um tom... E ficou falando, cadê minha paçoquinha? Eu ainda posso comer amendoim! Cadê minha paçoquinha? E ali começou uma concorrência pra ver quem conseguia uma socadinha melhor, rapaz. E quem ganhou? Quem ganhou? Por causa de saber pedir, Gabriel Asmar! Parabéns, Gabriel! Também tava com o cabelo loiro. Tava com uma bota de couro também. O fato do João da Paçoquinha ter um cu cheio de verme pus também. Não, não tem nada a ver. Não. E o Gabriel tem um cu liso de prega rosadinha. Mas é, criado no azeite. Nossa, parece que todo dia a mãe dele pingava um colírio, mas de vinho rosé ali. Leite de pra chegar... pra chegar na tonalidade, rapaz. Pra chegar no adocicado. Aquele adocicado arenoso da pera. Sim. Nossa, mas isso aqui tá bom, hein? Parabéns, Gabriel Asmar. Obrigado. Gabriel Asmar, não mude de assunto. Para de falar dos seus feitos. Tudo bem. Eu sei que você adora falar do seu anos aí, como ele é perfeito e saboroso. E é mesmo. Não tem o quê? Obrigado, Casquinha. Qual é a temática de hoje? O tema de hoje é grandes poderes, pequenas responsabilidades. Grandes poderes, pequenas responsabilidades. Adorei. Chegou a hora. O momento que o Chorume muda todo o universo. Todos os seus públicos. Agora a gente vai falar de coisas nerds, rapaz. Enganamos vocês, otário. O próximo episódio é melhores jogos do Super Nintendo, seus bosta. É Naruto. O próximo vai ser Naruto. Excel. Muito bem! A gente vai entrar no mundo dos super-heróis. Onde? Naruto é super-herói? Não, Naruto é um gay, é isso. Que... Não, querido. É um viadala! É uma bichona, rapaz! É um rebelde, só que em desenho. Dá até baião no cu do seis. Vem falar de macumbarico. Soltar rasengana. O que que acontece? A gente vai entrar no mundo dos super-heróis e falar do como eles poderiam usar esses grandes poderes para serviços comuns. Para o bem. Para o bem. Simplesmente para o bem. Para o bem comum, rapaz. O bem popular. Então fique aí, se você não sabe nada desses super-heróis. Igual você... eu. Igual a Júlia. Que é uma burra ignorante. Mas veio pra aprender. Que nos Vingadores estava perguntando, cadê o Batman? Mas onde ele tá? É, mano? Uma ai, boa Deus. Pergunta. Obrigada. Gostei. Pelo menos eu não chorei, porque né? Não apareceu não, ele. Eu gostei dessa pergunta também, porque é interessante. Sim. Pelo menos eu não chorei igual uma bicha. Exatamente. Detalhe. A gente vai assistir duas vezes. Nas duas vezes ele chorou. Sim, igual uma bicha. Ele já sabia. Igual Naruto, né? Igual Naruto. Naruto choraria também. Muito bem, então vamos. Sei lá, vamos ter esse episódio aí. Vai. A gente manja, hein? Jamaica! A gente precisa estabelecer um universo aqui onde os super-heróis existem, têm os seus poderes. Sim, sim. Só que combateram tanto crime depois aí da entrada de Bolsonaro, distribuindo armas para as crianças. Todo mundo defendido. Todo mundo. Acertaram as todo cabecinhas. Todo mundo se defende. Boa. Tá todo mundo protegido. Exato. Tiraram o PT do mundo. Exato. Acabou. Acabou a vilaninha, então. Acabou a vilaninha. O grande super-herói brasileiro Sérgio Moro limpando a corrupção. Claro, porra. O que aconteceu? Os super-heróis não têm mais emprego. Estão defasados. Estão defasados. O cara vai sair. Ah, vou combater o crime. Que crime? Não tem mais crime. Tá vendo? E aí? Então, o que acontece? Precisa se adequar ao mercado de trabalho. Sim. Ele tem que trabalhar de alguma coisa. Exato. Que é o Batman. Ah, Batman é rico. Sim, ele é rico, mas e pagando imposto do jeito que paga? É. Depois de 3 semanas, tá pobre. É, manter a Batcaverna não é fácil. Exato. E fora de uso ainda. Sim. E abastecer o Batmóvel, você tá louco? Exato. Então pensa. O seguro daquela merda. Exato. Toda semana quebra. O pior é quando não bate. Mas fiquei sabendo que ele paga seguro com medo que o Rob. Eu fiquei sabendo que ele ia trabalhar na área civil. Ah, não, acho que não. Aí, acho que ele é muito rico. Não tem muito sentido. Eu tô com vergonha. Batman pedreiro? Não, mano. Não, meu. Não. Deixa eu tirar minha camiseta do cara. Mas tá. Então é um mundo perfeito. Eles têm que se adequar ao mundo de trabalho. Eles não podem ser atletas, porque... Não existe atletismo nesse era universo. Não, não, não existe. Porque eles, sei lá, eles estão acima do padrão. Eles são, sim, um super dope. Ia roubar muito. Eles ali, já estão dopados. Já são dopados, sim. Então eles não podem. E todos os heróis estão catalogados. Então todo mundo sabe. O governo controla tudo. Governo de direita, porque é o claro. Melhor que tem. Não. Heróis de esquerda. Exato. Tem que ser controlados, exatamente. Claro, porra. Então, estamos nesse mundo aí. Wesley Zop, você é o que conhece super-heróis há mais tempo. É verdade. Batia punheta na revistinha do Fantasma de ver um cara de colã roxo. Porra, mas o cara tem a força de 10 tigres. Eu queria uma pra ele. Mas do Monsum vestido de fantasma, que é o melhor. Wesley Zop, qual super-herói você trouxe que tem um grande poder e vai ser adequado a uma pequena responsabilidade? No parâmetro, porque o cara já salvou o mundo 13 vezes, hoje talvez, sei lá, trabalhar de garçom no Outback. É o que eu ia falar, era isso mesmo. Pode pra eles não ser uma... Adivinhão. Não pode ser uma grande responsabilidade, mas servir as pessoas é a maior responsabilidade. Exato. Que sempre. Pensei, porque quando você pensa em super-heróis, normalmente você quer se ver... Nele ali, pensei em quem? Charles Kojak, Xavier. Charles Xavier. Ah, Charles Xavier. Porque também é careca. Que lemente. Lemente. Ele tem o dom da leitura de mentes. Mas explica aí a história do Charles Xavier para a Júlia que não conhece. A Júlia que tomou leite de burra em Paulinho. É bem ignorante, né? Era de porquinho da Índia. Era a leite de porquinho da Índia? De porca da Índia, espera. Né? Eu entendi, tá? Ordenharam aquela única teta ali. Aquela mini tetinha. Que estranho. Estranho quando ela tomou leite de burra, que então. Ai, que burra. E aí? Charles Xavier tem o... É do X-Men, né? Do X-Men? Exato, do X-Men. O chefe. Eu sei muito. Careca aleijado maldito. Exato. Pera aí, tem alguém, alguns lugares que falam que ele é aleijado porque ele tem um poder da mente muito foda e daí... Ele não precisa andar. É, ele precisou desligar uma parte pra conseguir usar o corpo falou, não, vai, manda pra leitura de mente. É. Liga as pernas. O disjuntor das pernas caiu ali. E tem por que ligar. É, né? Vai. Tem uma cadeira que flutua. Eu já leio mente. Leio mente, não precisa. Que, se eu souber que alguém correr? Quer correr atrás de mim, já vou saber antes. Já começo correndo. Já vou entrar na mente dele e vou desencorajar. É, exato. Vou falar, vai correr atrás de aleijado. Ah, filha da puta. Então, ele tem o poder de ler mentes, ele consegue controlar as pessoas, prever as coisas, a ação da pessoa, porque ele lê mentes. Lê mentes. Ele é o maior leitor de mentes. Ele consegue colocar ideias. Você, pá, o Wesley vai dar o cozinho pra mim hoje. Ai, eu tenho o cupo aleijado que ele era o Charles Xavier. Ele colocou isso na minha mente, eu não queria não. Bem abusivo ele. Nossa, parece abusivo. Dá o cu por 10 horas pra ele. Nossa. Toda semana. Nossa, uma dúvida aí. Por favor. Pergunta. Charles Xavier é parente de Chico Xavier? Ou de Charles Chaplin. Talvez que tenha o mesmo... Chico Xavier seja o Charles... Charles Xavier que perdeu seus poderes e agora só se comunica com a lei. Oh, e aumentou, ampliou os poderes. E colocou uma peruquinha ali pra disfarçar. Pra mostrar que é ele. E anda, Ele tem poder de controlar as coisas com a mente, assim. Ah, vou por casa. Telecinese. É. Não. Não, tá. Só elementos. Só elementos. É. Uma bosta, hein? Uma aleijado. Uma careca bosta, maldito. Uma bosta, talvez, no mundo sem crimes. Se você não sabe o que fazer no ali. No mundo com crimes, velho. Aí eu acho que é bem legal, cara. Ah, mas tá, continue. Mas daí o que eu pensei? Você até deu a ideia dele trabalhando como garçom no Outback? Ele prevê o que o cliente já vai pedir. Ele já entrega e fala, nossa, que atendimento rápido. Mas o cara nem pediu ainda. Ou ele induz a pessoa a pedir o prato do dia. Então ele já deixa pronto vários pratos. Aí ele só entrega e fala, nossa, o atendimento aqui é muito bom. E muito rápido. E vai tendo fama. Eu nem sabia que eu queria essa garapa com romã. Uma cebola frita, cara. Ninguém quer cebola frita. Seja lá o que for. E daí, então, ele vai ficar como o melhor garçom ali. Ele chega pro O cara falou, opa... Apesar de... Ainda é lento, porque ele vai de cadeira de rodas. Não, mas ele faz com que a pessoa vá buscar, hein? Ah. Mas então, ele como garçom, ele prevê. Ele vai ser o melhor garçom que vai ter nessa era de não crimes. Ah, um bom. Ele prevê movimentos, prevê pedidos. É uma boa ideia. Uma boa ideia. Gostei. Charles Xavier aí. Ou se até alguém entra... Vai ganhar ali a plaquinha com a cara dele lá de funcionário do mês. Funcionário do mês. Mas agora eu tenho uma pergunta. Nossa, sempre tem um chato. Faça 8 perguntas. Nessa... Nesse restaurante tem espaço pra passar com as cadeiras? Tem 1,20m de corredor? Tem. Mas em algum lugar tem 1,50m pra ele fazer o giro? Senão não faz. As rampas de acesso tem 8,33% de inclinação? Não tenho certeza da inclinação, mas tem uma rampa. Tem rampa. Então talvez ele não possa trabalhar. É possível. Mas ele flutua. É possível. Juntar as cadeiras quando você vai com muita gente... Nesse restaurante aí. É possível, mas pode ser que ele tire essa ideia da sua cabeça. Pra não atrapalhar ele passar. Exato. E também porque é inconveniente. Tudo bem. Não, a minha pergunta é, por que esses heróis, eles não podem ganhar dinheiro normal? Pela relevância que eles entregam pra sociedade, eles ganham Hero Coins. Moedas digitais do mundo sem crime. Sim. E com essa relevância, quanto você acha que o Charles Xavier ganharia de Hero Coins? Então, 2.000 Hero Coins. 2.000 Hero Coins. Acho que justo. É quanto justo. Que é comparado ao real? Assim, ah, é 2.000 reais. Ah, é 2.000 reais? Então, é um por um. Entendi, então. Legal. É um garçom, porra. É o quê, porra? Que ele ganha 1 milhão de reais? Ele é o melhor garçom do mundo, mas ainda é a porra de um garçom. Ele é só um garçom, cara. Ainda existe teto salarial. Eu só queria entender, só. Depois falar que sou eu que sou a burra. Olha lá. Não sabe quanto é um Hero Coin, cara. Puta que pariu. Hero Coin é um real. Mano, parece que não veio preparado pro tema. Parece que eu não te mandei a pauta, então. Mas tá bom, e você, Gabriel Osmar? Você que é um fã do mundo dos heróis aí. É, o Ventinho. E fã do mundo real também. Sou fã do mundo real mesmo. É verdade. Eu curto muito, vivo 24 horas, né? Vive ou sobrevive? Às vezes sobrevive. 2 horas você passa no diabo. Tá, vai. Tô indo pra concorrência, mas tudo bem. Tá. Mas eu, não que eu seja uma pessoa invejosa, que não, eu não sou. Você não é. Mas eu vou mostrar aí que talvez eu vou falar de um concorrente de Wesley Zop. Invejoso. Sabia! Oh, invejoso. Yeah. Mas é tipo muito invejoso. Tipo Naruto e Dragon Ball, né? Oh. É. Mas não são concorrentes porque Dragon Ball já ganhou. Você vai falar de Ferrugem que tentou matar Zop, não. Concorrente meu mesmo, né? No show do pagode? Também no show do pagode, mas tentou derrubar ele do andaime. Não. Tentou não, derrubou. Derrubou, mas talvez a pessoa que eu fale aqui também tentou derrubar o andaime, ou melhor, derrubou o andaime com Wesley Zop em cima. Falarei aqui de Magneto. Sim. Magneto, pra quem não sabe, também é do universo dos X-Men. X-Homens. Dos X-Homens, que também é uma filial do X-Vídeo. É um subtítulo lá. Você vai lá nos mais procurados, tem lá X-Homens. X-Homens. Às vezes tem o X. É, procura homens, vai. Na pesquisa, fiz uma pesquisa de 7 horas rapidinha lá. Eu consegui ver isso aí. Às vezes mostra os bastidores. É diferente. Eles nem estão fantasiados, viu? Você vê o Wolverine com totalmente sem fantasia. É, né? O Wolverine é peludão, mas não nem mostra as garras. É bem bastante. É uma garra só. É bem pay-per-view, né? Vou conferir isso. Pra quem não conhece e não presume, o Magneto tem poderes magnéticos. Exato. Magneto é o quê? Preste atenção. Vou falar. Judeu maldito. Judeuzinho, não. Sim. Começou. Judeuzinho. Sem vergonha. Judeuzinho foi pro campo de concentração. Sim. Se concentrar. Concentrou tanto. Que atrai coisa ruim. Atrai metal agora. É isso. Mexe os metal. Mexe. Muito bem. Ele mexe os metal, só que ele, por ter ficado no campo de concentração, ele quer voltar com a vida. Sim. Ele acha que todo mundo quer matar ele, então ele fala, vou matar todo mundo antes que todo mundo me mate. É isso aí. É precavido. É precavido, exato. É quase um leitor de mentes. E agora, nesse mundo, sem crimes, sem violência... Ele não quer mais matar todo mundo. Tem mais por quê? Eu te digo, o mal a ser combatido é a sociedade. Ignorante. Olha aí. Olha só. Por isso, individualista. Por isso, então, concorrente de Wesley Zobb, porque ele é o símbolo da ignorância. É. Da gonorância, por favor. O símbolo da ignorância é um E. De Wesley. Mas Magneto vai prestar um grande serviço Eric, à sociedade. Eric. É, porque ele não é Magneto, né? É o Eric. Eric Mamá. Eric Judeuzinho. De Magneto, Mamá. Tá, tudo bem. Eri. Ele vai prestar um grande serviço à sociedade maléfica que não sabe fazer as coisas direito. O que, que ele vai fazer? Ele vai ser um organizador de carros nas ruas. Não. Todo mundo... Aquele filho da puta que tem duas vagas. Isso daí tem nome. Como que chama? Manobrista. Manobrista. Não. Mas ele não vai ter que entrar no carro. Ele não vai entrar no carro. Daí, daí. Não, mas é manobrista. Ele vai manobrar o carro de fora. Tudo bem, tudo bem. Acho que ele não entendeu o que ele tá falando. Mas aquela pessoa que tem duas vagas, ela para no meio e come duas vagas com um carro só, então... Ele vai ajeitar todo mundo bonitinho na fila, e cara. Outra, se o carro é muito grande para a vaga, ele amassa o carro. Exato. Aí as pessoas que têm carros tipo do Negão vão pensar duas vezes antes de sair de casa. Ou todo mundo vai ter um carro amassado. Cara, né? Todos os carros serão compactos. Ele vai ver a medida, opa, passando 30 centímetros, amassa aqui. Eles serão compactos. Impactos de fábrica ou pelo Magneto? Ou pelo manobrista. Exato. Pelo Eric. O Magnobrista. Magnobrista. É uma nova classe que só existe uma pessoa. Exato. Empregada. Muito bem, gostei. Eu gostei, Magnobrista. Mas, num mundo aí perfeito, onde todo mundo tem acesso à educação, saúde, não precisa gastar com isso. Lazer. Não. Lazer. Transporte. Transporte, mas acho que o Magneto não precisa de transporte. Não, não. Porque ele gosta de trabalhar caminhando, assim. Quanto ganha um Magnobrista e Hero Coins, obviamente. Hero Coins. Olha, que é um por um do real. Inflações, dissídios, economia fomentando ali e tal, novas atividades, eu diria 2 mil Hero Coins. 2 mil Hero Coins. Tá bem. Tá bom. Até bom. E você, Marco? Parece que você tem rio de nervoso. Ou foi a dedadinha no cu que ele levou ali no fim. Eu acho que o Wesley não tinha explicado direito o tema pra mim. Provavelmente. Não, eu expliquei. Eu falei, são grandes poderes, pequenas responsabilidades. Mas eu não sabia do link com o super-herói. Mas pensando nisso, trouxe um perfeito aqui pra situação. Naruto se encaixa? Mas contextualize. Naruto se encaixa. Contextualize. Eu não vamos sei. Lá. Nem... Vocês que não conhecem Naruto. Você não vai, tenta explicar. Tá falando pra todo o público. Você sabe que a gente não tem 500 horas. Meu Deus, eu tô dentro dos 97% do Wesley. Resumindo, Naruto, belê, tem uma raposa demoníaca dentro dele e ele tem poder pra porra. E tá. Não, isso aí é Yu Yu Hakusho. O Riei? O Yusuke? Aí, então, o Naruto tem um poder que é o de clonagem. O Jutsu Clone das Sombras, ó. Sim. Ah, sim, ele aprendeu lá no clone, no Galo da Globo. É um poder, truque. O poder é um truque. É um poder, é um poder. Não. Tem os dois, Poder. Tem um que é truque e tem um que é poder. Tem que ter poder pra poder fazer aquilo. Não, vamos ver. Porque se for poder, é uma coisa. Ele se clona e aí o clone vai viver a vida dele, arrumar um emprego e por aí vai. O clone dura um tempo. O clone dura um tempo. Ah, então, e aí? Isso é truque. Dura um tempo, depois... Você é truque, porque o clone vai lá, arruma, caça, daí de repente some, vai comprar cigarro e some, filha da puta. É. Mas não porque é mau caráter, porque acabou o tempo dele. Meu pai é Naruto. Meu Deus. Meu pai era o Naruto. Seu pai faz um chute de clonagem raposa das trevas. Foi comprar cigarro. Seu pai é um super-herói, você julgando ele o tempo inteiro. Você é um péssimo filho. Por isso que meu nome é Naruto Júnior. Naruto Shippuden, você. Mas, ó... Chimpanzé. É um poder ou um truque? É um poder. Poderosíssimo. Não, se o clone some, é truque. Não, mas tudo bem. Ele faz outro clone. É poder, tá, mas o novo clone vai querer ter uma vida dele. Vai querer assumir a vida do clone que já existia. Mas daí ele abandona outra família. Não, não. Tá. Você sabe dar pitaco, você sabe, né? Eu sei. É verdade, sabe mesmo, é. Enfim, com esse super poder do Naruto... Quanto tempo dura esse truque? Ah, depende do meu chakra. Tá, vive numa chakra. Ah, é. Vai. Vai, uma chakra grande, com piscina também. Churrasqueiras. Tá. E que região você tá? Porque aqui tá armada. Enfim. Dura horas, dura dias, anos? Minutos, vai. Nossa, aí, bosta. É uma bosta de super-herói. Dura quando precisar. Mas imagine só. Nossa, olha o defensor de Naruto. Mas então, imagine Naruto fazendo seus clones pra quantos trabalhar. Quantos clones ele consegue fazer? Mil. Mais de mil. Mas de uma vez, simultâneo? De uma vez. Não adianta fazer o gesto. Uma onomatopeia. Já entendi. Surubeiro. Vai faltar buraco na Ana Júlia. Pera, Ana Júlia. Pera aí. Pera, mas... colocou no meio do nada. Eu tava quieta aqui. Eu fiquei até constrangido. Porra. Puta, tem um nome pra esse poder aí, é... Maníaco! Tarático! Demente lunático! Filha da puta! Filha da torta mequetrefe! Vou comer o cu do seu estudo aqui. Mas não é você, é o Naruto! O Naruto é o Naruto! Ah, droga, Naruto. Achei que era eu! Pô, o Naruto não ia comer na Júlia, não! Agora vai, já! Não adianta falar chorando agora, não! Agora ela quer! Agora ela quer! Olha o fetiche desse filho da puta! Ele vê o Naruto! O Naruto com a namorada dele numa suruba! Não, não namorada! Não namorada! Quem é a Ana Júlia? É uma música! Coitada da Ana Júlia! Maldita música! Oh. Na cabeça. É uma mina de Pauline! Mas imagine, cara! Oh, só uma coisa eu tenho pra te falar! Lá vem! Anderson Negão! O que você pensou aí? Cara, deu um certo tesão, tá, mano? Mas não, é um maníaco! Não que você pensou sobre ele! Não sobre isso! Não sobre isso! Maldito! Corta na sua mente! Segue o tema, segue o tema! Não, esquece isso! O que você pensou? Deu tesão ainda! E o Naruto se rabando. Nem vai dar pra ver a Júlia no meio de mil pessoas. Rabando não, encaldando. Porque não tem rabo, é caldo. Vou falar do poder de Jesus na próxima. Vê se me abençoa. Tá, mas o que você trouxe dentro do tema? Seja super poder. Bom, agora o ouvinte sabe o quanto a gente manja de super-herói, né? Pelo menos a gente sabe. Não vai querer dar dinheiro pro Naruto. Não, né? Quanto a estatística ele usou pra verdade. Não, é o pior, ele ia pagar 2 mil. Virou coins. Pro Naruto fazer a suruba com a Júlia ali. E ele assiste. E ele que recebe ainda. Filho da puta, que machista. O Naruto se sujeitou. Naruto é um filho da puta. Meu Deus do céu, eu tô queimando esse já não quero meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor. Bosta! just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. Superman. Muito bem, Anderson Negão. Dê do tema aí, por favor. Tem um super-herói, o mais forte da DC. O Superman. Aô! Pronto, vamos falar de Superman aqui. Conta a história dele pra nós. Superman, o menino Kal-El. É um alienígena que veio beber pra Terra. Ele veio beber? Enche a cara! Acabou os monstros! Meu nome não é mais Kal-El! Não posso beber em cripto? Vou beber! Ele chama de super-homem, porra! Fica com X cima na calça, é um bêbado mesmo, tá certo? Ele se misturou na terra com os bêbados. Exato. Teve problema com o alcoolismo. Mas ele caiu numa fazenda, trepou com cabra até não querer mais. Mas é obrigação do fazendeiro. Aí não é nem sexo. O pai dele que obrigava ele. Vai lá, você não, opa, você não quer ser um quente? Você não quer ser quente? Quem chama a gente quente. De quente as cabritinhas ali. Beleza, ele se juntou aos humanos, virou jornalista. Tinha uma vida normal ali, mas combatia o crime. Porque ele tinha superpoderes muito fortes. Tem superpoder. Ele é verdade, voa, ele tem visão raio-x. Exato. Ele é uma mata da DC, né? Ele tem tudo. É, ele é super veloz. Ele... Ah, é o Naruto, super então. Veloz. O Naruto é super veloz? Ele corre de braço. Ele corre pra trás. Não, ele tem aerodinâmica. Tá. O Naruto é aerodinâmico dele. Tá. Ele tem sopro congelante. Sopro congelante. É, ele tem olho quentinho. É. O olho quentinho. Ele é bonito. Ele é bonito. Eles são superpoderes. Ele é bonitão. É. Diferente do Marco. Ele tem dedos. Ele tem dedos. Diferente do Marco. Ele não envergonha a namorada. Diferente do Marco. Ele não é um maníaco petista da porra. Cara, ele é o oposto do cara que tá do meu lado. Tá, ele é um super-homem. Eita. Ele é diferente do Marco, outro superpoder. Ó, eu tenho uma dúvida sobre o super-homem, na verdade, uma dúvida não, uma correção. Mano. Porque todo mundo, isso aí até é retratado em alguns lugares. No Fantástico. No Fantástico, que vai falar, ó, o super-homem tem visão raio-x, que é o quê? Ele consegue ver as pessoas peladas. Eita. Mentira, ele consegue ver... Os ossos, sim, exatamente. Mas ele não tem um nível. Não ele existe controla. Nível. Ele controla. Não existe isso. Mas dependendo do fetiche da pessoa, tá vendo pelado. Ele é o esqueleto lá do He-Man. Ele quer ver o He-Man. Aí ele vê o pelado. É pra ele tá pelado. He-Man. Mas eu tô falando. Ele não tem níveis de raio-x. Ele é raio-x. Ele, pá. Óculos de raio-x aqui. Pá! Raio-x. Daí tá tudo em raio-x. Só vê chapa. Só vê chapa, exatamente. Só caminhoneiro. Só caminhoneiro. Ou chapa. Só os chapa colocando coisa na carroceria. Inútil, né? É bem inútil. Só que ele não vai ser empregado. Ele não vai precisar ser mais jornalista. Ah, ele vai vender Rinodê, então. Não. Melhor que isso. Melhor que é coach. Melhor. Não, marketing multinível. Ah, ortopedista. É melhor. Ele vai ser vegano. Não. Ele vai ser o melhor barista de todos os tempos. Oh. Barista? Por quê? Peraí. Você barista. Sabe o que é um barista? É. Sim. Tá. O que é um barista? É o cara que faz cafezinho. Você sabe mesmo. Me serve o café. Ah, é minha mãe. Ele vai abrir um negócio próprio. Não, ele vai ser um cliente, ele vai ser um funcionário ali da Starbucks. Funcionário da Starbucks? Da Black Conferia. Tá, mas ele vai ter um ajudante. Tá, tudo bem. Que é o Supercão lá. Não, Supercão? Pode ser boa. Pode entrar animais? Não sabia, eu não vou mais. Vai ter a plaquinha lá. Temos qualquer tipo de café do mundo. Porra. Tá. É. Qualquer tipo. Café colombiano. Você chega lá... Café colombiano, não tem. E os caras em Bogotá, os caras estão em Bogotá. Porra, fecha essas portas então. Se aqui não tem, vai ter onde? Ah, é. Vamos lá. Ele chega, a gente chega em Bogotá, queria um café. Le Paris. Le Paris. Sim. Paris. Por que ele foi com Bogotá? É que ele tá vivendo lá. É um argentino. É, em todos os lugares. Né? Chegou lá, em Bogotá. Le Paris. Não tenho. Fala, pera um segundo. Não, então ele não vai falar não tenho, ele vai falar espera um segundo, não é que não tem. Fala, não tem, né? A pessoa vai embora, né? É, super meio inocentão, não sabe vender. Tá? É. Não, mas que ele precisa do super cão aí. É. Falta o coach. Mas vou falar que tanto faz que ele vai falar que vocês já vão entender. Ele não pode falar. Estamos providenciando, senhor. É, exato. Estamos lá, senhor, senhor. Providenciando, senhor, café, senhor. Como ele é colombiano, ih, eu dei uma puta! É, que ele acha que é caro senhor. Toma café no culho? Ele vai tirar o uniforme de barista ali. Vai assumir a forma de Superman. E vai fazer um belo striptease pra quem quer. Pra quem quer café? O cara vai ver aquela. Vai esquecer do café! Aquela bela super rola! É por isso, então. O cara vai chupar duas horas de pau e vai falar: não quero mais café, não. Dá água só, né? Tô com a boca seca aqui. E ah, parabéns, velho. Para não, gostei. Eu devo dizer que você dá é bem melhor que a gente. Ele ia tirar o uniforme, ia ficar de Superman lá, ia girar a Terra ao contrário. Girou a Terra ao contrário, o que aconteceu? Voltou no tempo. Voltou no tempo. Superman 4, Superman 4. E aí? Tempo suficiente pra ele conseguir o café em Paris, já que ele voa bem rápido. Então ele vai voltar o quê? Uns 10 minutos ali no tempo. Daí ele busca o café lá. Busca o café. Chega lá, de volta no Starbucks, o cara vai pedir o café, eu falei, eu já sabia que você queria. Tá pronto. É aí. Quase uma leitura de mente, só que ele tem que ficar voltando o mundo. Meu Deus. Eu posso, sei lá... Criticar. Não criticar, mas assumir... Dá uma ideia mais fácil. Assumir a logística desse café, né? Porra, o problema dele é logística. Então vamos colocar aqui o Batman. O Batman seria o gerente dessa cafeteria, mas só pra cuidar da logística, então. Precisa de alguém inteligente ali. Não inteligente. Precisa de alguém não burro. É, eu no lugar do Batman já demitiria o Superman e contrataria o Flash. O Supercão. Né? Ou o Goku pra se teleportar e voltar com o café. Não, mas pera, o Superman ele vai aquecer o café com o raio laser. Não, tudo bem. É isso, não, o fogão faz isso. É, fogão, caralho. Mas não, ó, presta atenção. O Superman, ele de Bogotá a Paris, quanto tempo ele gasta? De avião? Não, de avião. Não. Não, avião não, porque avião explode. É verdade. De Pogobol. De Pogobol. Porque sei lá, ele, 7 anos. Ele, sei lá. Ele dá pau de velocidade com o Flash. Então vai, um minuto. Pode ser. Se muito. Minuto porque ele tem que colher o café. Ida e volta, não, ida e volta. Ah, tá. Não, ele já vai pegar o cafezinho pronto. Ele já vai trazer o café na xícara, é. Um minuto e ida e volta. Então ele só põe o cara... Vai falar, ele não precisa trocar de roupa. Do... É. Eu sei que é um fetiche. Eu talvez faça parte do espetáculo. Aí a gente tem que ver, porque a Júlia vai lá só pra ver o Superman trocando de roupa. É. Ou talvez ele pode chegar pra trabalhar com várias camadas de roupa, que ele tira, parece tá um de gordo, Superman, né? Tira, tá de Paris, tira Superman. Aí ele vai não, pegar mas, o barco, não, né? Eu imagino... Mas é que a do Marco é de banho. Pera. E acho que não dá pra tirar não assim. Não dá pra tirar. Mas tô, viu? Por isso que eu tô suando. Mas é assim, ó. Já pensei. Ana Júlia, como que... Ó, Superman atende ela aqui. Em cima do balcão, ele tem uma escadinha. Em cima do balcão tem uma cabine telefônica, mas totalmente transparente. Ah, chama de gaiola de cocô. Porque faz parte do show, né? Ela chega, eu quero um café na Fran, quero um café francês de tal rua, tal lugar, tal cafeteria. Ele fala, um minutinho, porque é o que ele gasta, ele não precisa voltar no tempo. É. Quem ficar, imagina, cada café que impede ele voltar 10 minutos... Não vai usar aquele dia. Vai dar um rolo. É. Ele vai ganhar muito pouco. O mundo vai virar um rec-repete. É, vai ter um problema. Que déjà vu. Então ele só entra na cabine. Faz o espetáculo. Faz o espetáculo ali de dança. Quem viu, viu. Não vai pedir de novo. A não ser se você quer outro café. É. Vai lá, buscou, um minuto, volta. Pessoa, pô. Bebe o café. Dois minutos e de volta. Tá, tá. Dois mas é aceitável. É aceitável ainda. Dois minutos você demorar pra beber um café. É. Entendeu? Então é isso. Não precisa voltar no tempo. É, antes isso que o Naruto surubeiro, né? Bem melhor. É, foi menos ofendido. Porque no Superman ela só viu o cara tocar de goma e ela queria. Ela que pediu. A diferença é que entendeu? Ela pediu. É, acho que tá bem machista. Acho que eu vi na gravação errado, acho. Pode ser, eu gostei. Batman cuidando dessa logística aí do espetáculo. Faltou o Batman, é verdade. Não, o erro meu foi não pensar no Batman. Acho porque isso. Superman é burro, todo mundo sabe. Superman é muito escoteiro, não, não sabe fazer isso. Se ele poderia ser qualquer profissão, vai escolher ser jornalista, só pode ser burro. Que nem precisa de diploma. E não, não matou o Batman porque tem a mãe tem o mesmo nome? Que? Sua mãe também chama Marta? Oh, é nós, cuzão! Ah, Filhos de Marta. Dois Mas, Filhos de Marta é o próximo filme de Marta. Da DC. Ficou lindo. Ficou lindo. Tá então, ótimo. Então, o Superman aí, barista. Ele não precisa aprender a fazer todos os cafés do mundo, ele vai buscar. Vai buscar claro. Todos os cafés. E é legal que nessa Starbucks vai ter um monte de xícara variada. Ah, vai ter... Não, a xícara já fica pra pessoa, de brinde. Porra, e é legal pra caramba. Ah, vim pra Paris e lembrei de você. Esse tipo de Ele coisa. Passa nesses... souvenir. Pode pedir, encomendar, né? Tudo mais, desde que compre um café. Claro, ali. Claro. Mas vida de barista não é fácil, não. Nunca é fácil. Acorda cedo. Verdade. Dorme faz tarde. Café. Nossa. Às vezes não consegue dormir de tanto que experimentou café. E aí? Mas tem que levantar cedo de qualquer maneira. É um estresse, bicho. É um estresse. Tem que... E só tem ele ali. Tem que receber pra isso. Não também. Pode faltar. Não. Em Hero Coins. Cara, vamos considerar aí que ele vai ter um bônus por ser um profissional do mês ali, ó. Tá. Sempre. É dele, não é? Não é. Ele é dono. É. Ele que elege. Aí ele contratou o Batman pra ajudar a logística. É dele, meu funcionário do meio. Eu do Batman. Puta que tá aquele egocêntrico. É ele e o Supercão, ficando no Supercão, mó chateado. Acho que ele não entendeu o que ele descreveu. Igual eu. Você tá no meu nível. Ai, meu Deus, cadê o ranking? Ô, gente, eu não chamei aqui o Marco pra ser humilhado, hein? Por favor. Acho melhor falar que você me chamou e eu trouxe. É, vai pegar menos mal. É melhor, é melhor. Me chamou pra gravar uma podcast. E aí? 2 mil Hero Coins. 2 mil Hero Coins. Nossa, que merda. Ah, ô louco. Ele não é dono do negócio? Mas em Bogotá, filha. Você acha que é fácil? Você faz suruba com o Naruto, toma sorte. Filho. Bogotá, onde todo mundo só quer cocaína, alguém, ele ganhou em café. Exato. É no fácil. Trabalho honesto. Ele vai usar cocaína, que você descreveu o trabalho pra se manter acordado. É, mas cocaína já vai ser uma coisa liberada, por isso que não vai ser ilegal. Não, é, não vai ter crime. Não vai ter crime. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Uma só? O Thor, ele, eu assisti o Vingadores, né? Três vezes com o Marco. Sim. E o Thor faz assim, o martelo vem. Se ele fizesse qualquer coisa, vem ou é não, só o martelo? Não, martelo só. Ah, martelo. Então... Uma coisa Esquece. Inútil, porque eu queria pra mim trabalhar sentada. Não, mas ele pode ser um cuteleiro. Que toda hora ele tem que pegar não, o martelo de longe. Marceneiro. Pode ser. É porque eu queria falar que o Thor é conhecido. Todo mundo que vocês falaram, menos Super-Homem, eu não sabia quem era. Ah, o Thor não. É mais conhecido. Mas vamos é, não, então dar... Não... Ah, ela não sabia que era o Naruto. É. Fez suruba com o Naruto e não sabia. É. Agora ele dá desentendida. Temos esse enorme elefante, digo, raposona das trevas na mesa. Ah, esse enorme elefante, ah não, é o Marco. Opa, pera. Esse elefante branco. Tô achando essa zoeira meio pesada. Temos esse elefante branco. Ah, não, é o Marco. Ó... Não chora é não, uma mãe. Coisa. História do Thor, brevemente, pra quem não conhece. No caso, sim. Eu. Thor, deus nórdico. Sim. Mas um deus adolescente nórdico, sabia nada da vida, nunca tinha chupado uma rola. Nunca tinha matado um coelho na dentada. Nunca é tinha, verdade. Nunca tinha enfiado 5 dedos no cu, rapaz. Não, nunca não, tinha. Não, é adolescente, adolescente. Eu também não sou fã, mão de você faz fisting, né? É. Daí o Odin falou, Thor, você é um cuzão, adolescente cuzão. O Odin é o pai dele. Odin é o pai dele. Odin. É. Que é o deus dos deuses nórdicos. Aí o Thor ficou com o Odin dele. Excelente, parabéns. Ha! Foi melhor que o Naruto. Dia do humor! Marco do humor! Daí ele falou, você é um adolescente que usou com todo adolescente, você vai perder seus poderes até você aprender a ser um cara legal. Até ser digno. Só que você não pode aprender aqui em Asgard, porque aqui é suruba com o Naruto a tarde inteira. É, aqui é Superman trazendo chegou café. Chegou uma toga na Júlia, hein? Aqui é putada. aqui é doideira, aqui é bota. Eu cheguei, eu sou um deus dos deuses e não tenho um olho. E eu não aguento então... aqui. Você fala, eu não tô aguentando aqui. Não, você tem ideia. É xana na cara, é pinto no cu, é xana. Nossa, aqui é doideira. Na verdade, o Thor era o único ético ali, né? Você não serve pra esse mundo. Não, aqui você não vai conseguir nada. Rapaz, esse dia Loki se vestiu de mulher lá, rabei ele. O negócio... Se vestiu de égua. Se transformou em égua. Pega seu martelinho e vaza. O bagulho é louco. Tu vai pra terra aprender a ser médico. Nos filmes ele não vira médico, mas na terra ele tinha que ser médico. No, nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é médico. Ele tem que ser médico. Daí, quando ele foi médico, provavelmente não foi no Brasil, porque ele tinha que cuidar dos pobres. Em Colômbia. Em Cuba, em Cuba. Eu acho que é em Bogotá. Oh, em Bogotá. Cuba, onde até taxistas são médicos. O que, que aconteceu? Ele aprendeu ali ter uma convivência humana, recuperou seu martelinho e falou, opa, agora eu vou. Agora tem mais martelinho. Ai, agora eu posso ser pedreirinho. Sou digno, não, é sou digno. Pra fazer o reflexo do joelho, é não, martelo. Mas aí, rapaz, você tá desperdiçando um potencial dele. Não. Eu colocaria... Thor, não sei se o Gabriel concorda, em cima do maior prédio da cidade. E ele seria para-raios, rapaz. Nossa. Sistema SPDA feroz, né? Eu tava pensando muito pequeno. Caraca, Gil. Olha, e ali, ó, vai cair um raio, ele... Não, para-raio ou ele... Ele só atrai, ó. Nem ia ter raio, nem tinha tempestade, nada, mas ele puxa o raio. Se tiver raio. Ainda bem que eu tô aqui, gente! Olha! Olha minha função, hein? Olha como que eu trabalho! Ele solta o raio e pega de volta. Não, mas isso daí é a mesma coisa quando você vai atender um cliente, você quer formatar o PC dele. Ele precisa, e não precisa. É pra mostrar trampa. Você tem que entender que ele trampa aqui igual no Brasil. Ele cria problema pra vender facilidade. É, exato. Ó, pessoal, tô vendendo barra de alumínio aqui pra você. Tecido do seu prédio. Então, é o seguinte, ele vai lá e se ele para raio lá, nunca mais vai ter mortes com raios. Ainda mais nos Estados Unidos tem... Muito raio. Muito raio. Não teremos mortes com raios nem de ano. Exato, é muito mais perigoso. Só que nos Estados Unidos que não é raio. É o dobro de raio. Nos Estados Unidos não é raio, é thunder. Exato. Nossa. Nossa. Então não vai ter problema nem de thunder, nem de diâmetro. Inclusive, depois que ele assumir essa função... vai ter um desenho que vai sofrer uma grande mudança. Vai chamar só Cats. E daí um espetáculo de teatro. Não vai mais ter Thunder. Virou um espetáculo de teatro. Faz total sentido. Então, Thor trabalhando de paraíso, sentadinho ali, ó. Cadeirinha ali, ó. É, porque não vai ficar em pé também o dia inteiro. É, não. Ah, olhando as perninhas. Vem o raio, às vezes. É uma função boa. É uma função boa. Pode ser, Ana Júlia? Grande pode tema, né? Pode ser. Ó, parabéns. Boa ideia, boa ideia. Boa, parabéns, oh, melhor que Naruto. Que bom que você trouxe pauta. Não, peraí. O que não é melhor que Naruto? Dois o... Naruto. Não, não é o filho do Naruto. O clone Naruto. É. Mil clones Naruto. Do Naruto. Não, mas o pior é que o clone do Naruto é melhor que o Naruto, porque ele some. Ele não demora 800 episódios pra sumir. Ô, mãe, me busca, mãe. Já acabei, vem me limpar. Eu tô cagado aqui, tá cremosinho. Ah, obviamente eu torno essa função aí... É perigosa, mas não é todo dia que tem raio. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Ainda mais viver junto nossa, com o Marco. Ainda né, mais quando se namora o Marco. É, que não é o seu caso. Que não é o meu caso. Então vai ganhar ali uns 2.000 Hero Coins. Eu acho que sim. Como para-raio tá ótimo. É. Mas tem 30% de periculosidade, não, né? É. Mas aí que junta 2.000. É. Ah, então tá bom. Não tá, não mas tava se entendendo. Você parar que pensar que hoje para-raios não ganhou nada... É. E aí? E aí? Que exploração. Tira 30%. Não, deixa, vai. 2.000 Herocoins. Existe um super-herói série B da Marvel aí, que é o Demolidor. Sim. Excelente. Ah, séries na Netflix. Um cegueta, um cegueta. Que era um menino que o pai lutava boxe. Sim. E o pai dele não dava atenção pra ele. É um menino que fica cego lá no acidente. O pai dele tem que perder uma luta de boxe pra máfia. Daí ele não perde. Só história triste. Ele não perde? Não perde porque ele não quer que o filho dele saiba que ele é um perdedor. Aliás, que é um devedor da máfia. Ele quer mostrar pro filho que não é um perdedor. Exato. E outra, o filho dele vê que ele tá negociando com a máfia pra perder a luta e ele pensa, nossa, ele meu vê, pai presente, é um bosta. Ele presente, ele não vê mais. Ele ouve. Ele não vê, ele perdeu a visão. Ele ouve. Que os olhos não vê, o coração sim. Inclusive, o pai dele é o Bruce Willis. É, no Netflix não. Mas é. Mas em Pulp Fiction mostra isso. Pulp Fiction mostra. Mas é verdade, tá. Porque ele é duro de matar mesmo. E aí, o que que acontece? O filho escuta lá que o pai tá dando uma de bunda mole, que vai entregar o jogo, ele chora pelos três olhos cegos dele. Sim. E aí o pai fala, não, filho, eu não sou tão bostão, não. Eu sou maior que tudo isso. Eu sou um merda, você é um merda, pai. Não sou Naruto, não, filho. Ô, pera aí. Ele vai lá pra mostrar pro filho dele que... Que é um campeão. Que é um campeão, apesar de lutar na série D das lutas. Não, luta de rua. Que é a pior luta. É, que é a mais difícil. Exato. Que não é luta, nem luta, é não briga. Tem, não é tem estrutura. Não, né? não tem patrocinador. E aí, o que acontece? Ele ganha da máfia, mas em troca, os caras vão lá e matam ele. E jogam uma roça. Uma roça. E aí, mata o pai dele, o menino fica revoltado. Só que como ele é cegueta, ele desenvolve um sentido radar ali. Então ele consegue ser um cego que... Que tem os outros sentidos apurados. Que tem os outros sentidos apurados. Como todo cego. É, né? Eu ia falar isso agora, parece que não é nada diferente. Ele é um cego. É um cego que luta. Mas ele é um cego que... Tem todos os sentidos apurados. Igual qualquer outro cego. Ah, eu não sei se isso é verdade, porque eu nunca fui cego. E aí, o que acontece? No mundo que ele se veste de roupa de couro vermelha, igual um demônio. Ele não sabe que é couro vermelho. Ele roubou meu estilo, viu? Minhas botas. O cara que vendeu pra ele falou: veste isso aqui que é do Batman. Tem até chifrinho. É orelhinha, gente, é orelhinha do Batman. É que ele pôs ao contrário, então daí ficou chifrinho. Mas eles parecem um travesti na rua com o Batman. E o cara vendeu e falou: olha só. Ele, pô, eu não tô vivo. Olha só como você ficou bonito. Eu acredito. Ele mostrou no espelho pra ele. Eu acredito. Não, ele fala, tem essa daqui do Batman. Ele fala, não, eu sou cego dele. Ah, é? Tem outra aqui. Tem Batman. Da Pantera Ruiva. Guarda do Batman, puxa outra que não conseguia sair não da sai, loja. Não sai, né? Travesti demônio. Não tem tiragem, né? Não tem tiragem. Ele travesti demônio. Comprei mil unidades. Oportunidade. É daquelas capetinhas de festa universitária. E aí, o que acontece? Ele sai aí combatendo o crime porque ele tem sentidos apurados. Mas antes o vendedor de fantasia fica como funcionário do mês que conseguiu vender aquela... E ganhou 2.000 hero coins. Ele que ficou o herói da loja. Né? Era o Batman. Ele ia dar a roupa dele, né? Ele ia falar, leva a roupa do Batman. Que franquia boa esse Batman. Eu vou assistir isso aí, hein? Vou mais pelo humor nonsense que tem. Mas tá, só que num mundo onde não existe mais criminalidade... Mas existe todo o acesso para cegos... Aí que tá. Piso tato. Existe. Existe. Cães guias. Muito bem, Júlia. Obrigado por ajudar aí. Por quê? Porque precisa de pessoas que treinem os cães guias para cegos. Porque quem treina cão guia... Enxerga. Não é cego, enxerga. Não dá certo. E como sabe se ele não tem o defeito de cão guiástico? Sim. Aí, entendeu? E aí, ele, sendo cego... Ele vai saber o quanto um cão guia precisa atender. Exato, o quanto um cão guia precisa. Se você precisa só ser pasta de amendoim? É. Não, tem mais coisa pra você testar ali. O cachorro lambe porra do chão. Exato. Todo cego quer saber isso. Às vezes alguém vai visitar a casa de um cego, o chão todo cheio de porra, fica constrangido. Mas ele já pega no ar, né? E aí, caralho? É, então... tem que treinar o cão guia. Engoli jatado. Engoli gostar. Engoli gostar. Olha lá, o demolidor chupa. Ele busca. Ele chupa o pau do cão pra mostrar. O pau não, o batom, por favor. o pau do cão pra mostrar como que é pro cão entender. Sim, né? Essa série é meio insana, né? Então ele fica ali uns 5, 6 anos treinando com alguém. Tá no Netflix. O cão guia, ele não é cego, mas ele não tem uma visão de mundo, entendeu? Mas ó, um cão guia, ele só... Ele é guia durante 10 anos, ele treina 6. Ele tem 4 anos como cão guia. Exato. Mas um cão guia é eficiente. Exato, é, exato. Porra. O melhor cão guia que você podia... Ele treina pode... outras coisas também. Javali guia. Cavalo guia. Enguia. Enguia. Enguia. Enguia. Enguia guia. Manos guia. O Manos guia, principalmente. Pra lamber porra do chão. Anãos guia. Parece abusivo, cara, lamber, né? Lamber porra do chão, não é isso. Ah, tá, desculpa. É, tem que fazer o que tiver que fazer. Exato. É. Também lamber a porra do Se chão. Se tiver que lamber porra do chão, é o que tem que fazer. Isso de menos. É, então faz. É. Beleza. Então, qualquer coisa, contrata o Naruto aí. Ele faz um mutirão, faz um mutirão. Eu queria entender, o clone do Naruto tem consciência? Ou ele é, tipo, controlado pelo Naruto? Tem. Mas parece que não tem. Parece que não tem. Tem, porque na hora que ele some, aí o Naruto original fica com a lembrança do clone. Ah, tá. Não, então ele só tem uma visão, né? Igual o Senhor Batata, se ele deixar o olho... Não, então peraí, deixa eu tá entender. Vendo. Naquela história ali que você trouxe da pauta, o Naruto tinha consciência, mas você não tinha consciência! O quê? O quê? E é o quê? Eu não tô com consciência do que eu falei. Naruto só tava trabalhando ali. Ah, vou receber meus 2.000 Hirokos. É o gigolô. É o gigolô. Ele é... Você contrata... O gigolô por acidente. Você contrata um, mas tem soroba. Eu tô fazendo um gangbang ali. Mó cansado. Tá, já entendi. O demente aqui é o Marco. Sim. O problema sim. É ele mesmo. Então, aí... Pra treinar animais guias. Marco Guia. O Demolidor. Marco Guia. Marco Mole Guia. Marco Mole Guia. Demolidor travesti de abia. Vai aí. Porque ele ainda usa a roupa dele, porque ele não sabe qual roupa que ele tá pondo, né? Porque é cego. E cego é burro, a gente já falou. E aí, então, o que que acontece? Vai ganhar aí seus 2.000 Hero Coins também aí. Tá ótimo. Ah, mas tá bom. Excelente. Tá bom. Tá bom, tá top. Você trouxe mais algum super-herói aí? Eu trouxe um... Um grande poder com uma pequena responsabilidade. Grande poder? Não sei. Porque ele já, na época de Mundo dos Crimes, ele já não tinha um grande poder. Então nunca vai ser... Talvez assim, no mundo comum, seja até mais útil. Mas julga, hein? Que é o... que é o Arcanjo. Que ele só voa. Ele só voa. Quem é a porra do Arcanjo? O Arcanjo que é o... Que só tem asa lá no mundo do X-Men, ele só tem a asa de anjo. Achei que tava falando da Bíblia. E voa. Asa de pomba, vai. Que religioso. Asa de pombona. Pombona. É. Menino Cristo tá impossível. Não, mas vocês sabem quem eu tô falando ou não? Claro que não. Da mitologia cristã. Miguel, aquele Gabriel. Aquele dos Avengers, que um anda sobre a água, multiplica pão. É, transforma água em vinho. Aquele que embebedou Maria, trepou com ela. Opa, você tá grávida, mas é de Deus. Não fui eu que abusei aqui, Arcanjo, não. Arcanjo Gabriel, entendi, cara. Opa, blasfêmia. Avengers. Opa, Maria acordou com tudo doendo. Mas o que aconteceu aqui? Eita, deve ter sido o Espírito Santo aqui, caralho. E daí eu venho, vem José falar, é típico de virgem. Não, isso daí é coisa de astrologia. José, nós pode explicar. Eu sou arcanjo, caralho. Eita. Você é filho de Deus. Eita, olha essa zazona aqui com a rola de fora batendo até o joelho. Nossa, aqui, pô, isso aqui é a espada flamejante. Não é que eu tô com gonorreia, né? Isso aqui só tira os pecados, rapaz. É mitologia cristã, é nem... É uma coisa daí difícil. Daí o José vai, pô, depois de 3 meses, o Gabriel, acho que ela tá até grávida. Ele, opa! Opa! Esse Espírito Santo é foda, hein? Volga. É esse arcanjo que eu tava falando. Então, e aí? Eu acho que ele pode... tá nos X-Men também. Ele tá. Não sabia. Porra. E é loira também, assim? Tipo, eu acho que é o Gabriel mesmo. É. Então ele só voa. Ele voa. Lá nos X-Men ele voa. Parece ele voa. Que ele não é só isso, mas tudo bem. Não, não. Ele voa. O que mais que ele faz? Ele voa. Ele voa bonito. Mas ele tem asa? Ele tem uma asazona. Ele tem uma asazona. A zona de pomba. A zona de pomba. Ele é uma pomba? Não, ele só tem asa de pomba. Ah, tá. Pomba gigante. E aí? Não, ele, é isso, ele voa. Então, aí nos X-Men, todo mundo voa. Alguns sem precisar de asa. É, tempestade voa, fala. Magneto não voa, mas ele põe sapatos de metal e voa. O Charles Xavier tem a cadeirinha de roda dele que voa. Que voa. Até uma altura. Mas é porque ele prendeu uma mesa de air hockey embaixo da cadeira, mas isso ninguém fala. Quem continua. Não voa, pega jatinho, X-Wing. Exato. Então, ele... Então, o Arcanjo fica até meio deslocadão ali. Ele até agradeceu que acabou esse mundo de crimes aí, porque, eu vou era perigoso, porque tem mais lugar pra acertar nele. Tem a zona lá. Exato. E agora, nesse mundo sem crimes, o que ele vai fazer? Ele só voa. Então, ele pode ser o quê? Um pombo-correio. Ele pode ser um carteiro que não precisa esperar do Sedex. Ele é um cara que transporta coisa sem depender do monopólio do correio. Ele pode trabalhar como drone. Como drone. Ele como... voa devagar, lembrando. Ele voa na velocidade de uma pomba. Exato. Ele voa rápido. Perto do Superman. Não pega trânsito. Não pega trânsito. É, a não ser o trânsito. Ele o pode aéreo. Ser aqueles banners de divulgação, né? O marra ele pode... dele. Ele segura um banner aqui, pode ó. Ser. Ele pode fazer coisas de... Serviços aéreos. Serviços aéreos. Ele pode ir sobrevoando... As casas pra ver se tem obra pra cobrar IPTU, mas... Porra, aí sim, filho! Aí sim! Ele pode ficar tirando fotos... Geoprocessamento, filha da topografia! Ele pode ficar tirando fotos e atualizando o Google Maps. Exato! Ele pode fazer serviços. Agora eu tô vendo vantagem. Ele pode consertar drone enquanto funciona o drone. Porque... Não, mas vai consertar algo que tá funcionando. Mas ele pode estar com defeito. É, mas eu não entendo de drone. Tem uma de Marco agora, hein? Pera, tem uma de Marco. A gente já falou, Wesley, você tem que consertar o seu pinto, não tá funcionando. Exato. Ai, mas tá aqui, ó. Não, mas não funciona. Olha o pirocóptero. Tá mole, olha então, o pirocóptero. É mas pirocóptero só dá pra fazer com ele mole. Se eu amargo numa caneta, fica duro. A caneta molesta. O de vocês não tem uma estaca pra parar em pé? Eu coloquei um lápis dentro da uretra, ele tá duro. Não, nossa. Deixa mole. Nossa! Que mal-estar que dá! Ele vai ser dono da própria empresa. Não, sim. E ele, o funcionário do mês também. Vai ser gerenciado pelo Batman. E aí vai chamar... Todo mundo contrata o Batman pra gerência. Arcanjo, serviços aéreos. Exato. Como é um mundo onde você não precisa gastar muito, acho que 2 mil Hero Coins. Não, 2 mil Hero Coins cobra. Tá de bom tamanho. Ele não tá gastando com combustível, né? É muito imposto em cima de serviços aéreos também. Tem... Vamos lá, Marco, mais uma chance pra você aí. Uma chance, amor. Então tá bom. Eu pensei aqui no X-Men. Agora eu fui com algo mais. Ninguém tinha falado aí. Algo que ninguém vai criticar assim, que eu vi que vocês não criticaram, né? Eu tirei uma amostragem aqui. Você sentiu? Eu senti, eu falei, opa, se eu falar isso aqui, não vou ser tão julgado, hein? Porque Naruto está sendo julgado. Nossa senhora. Tem o cara do X-Men que se clona. Que aí ele vai fazer suruba. Ele vai falar do cara que se... Eu vou falar de um cara precoce. Um cara precoce? O Mercúrio. O Mercúrio, você não conhece o Mercúrio? Porque ele é rapidinho. É o Flash da Marvel. Enfim. Vai. O Mercúrio, por quê? Eu lembro que eu tava vendo um filme uma vez e eu vi que ele tava fazendo todas as coisas enquanto tava tudo parado. Certo? Em relação ao que ele tava fazendo, ele podia tava eliminar parado. Os focos da dengue! Exato! Eu não sei a história do Mercúrio, mas eu sei que ele tá no X-Men. Não, o Mercúrio é filho do Magneto no X-Men. E o Mercúrio é rapidão. Rapidão. O cara corre bastante. Deixa eu falar com o nosso profissional especialista em heróis aqui, Anderson Negão. Numa corrida entre Flash e Mercúrio, quem ganha? Flash. Não, você falou muito rápido. Errado. Você falou muito rápido. Errado porque quem ganha é o público, que vai ter uma bela espetáculo. Ok, mas as funções que eu traria pro Mercúrio, dentre elas tá fazer um mapeamento do Street View. Não, mas pera aí. Não copia a pauta, não. Ele não copia a pauta. Só um minuto, eu tenho uma observação aí. Anderson, meu Deus! Eu só queria conseguir cagar com tudo parado. Sou negão. O que você trouxe aí? Gente, Eu vou continuar no X-Men, mas eu não vou roubar a pauta. Dessa vez. Por favor. Vamos ver se ele não vai roubar a pauta. Eu vim aqui pra isso. Dessa vez, não. Ai, detalhe, como que o cara vai fazer uma piada do Street View? Rapidão. A máquina não funciona rápido igual ele. Exato. Ai, meu Deus do céu. Eu não pensei direito. Eu só queria conseguir parar tudo e conseguir cagar em tempo. Você tá suave. Fazendo isso aqui nesse podcast? Não tô bem! Tá não. Todo mundo parando de ouvir enquanto você caga. Você não tem super poder, não. Que proeza, bicho. O poder está em você. Não tem super poder. Ele tem super poder. Tem uma personagem extremamente poderosa. Sim. Que é a Tempestade. Tempestade? Oh, Tempestade, amor. É o tema da Tempestade. É isso aí. Ela controla. Eles colocavam bem baixo, que não dava nem pra ouvir. Graças a Deus, né? Bom, ela controla o clima. Ela faz o que ela quiser. Ela controla ela o tempo. Ela é mulher, né? Controla o tempo. Empoderada. Ela é empoderada. Essa é realmente empoderada. Mas mesmo sendo empoderada, ela não controla o clima. Ela controla o tempo. É. Controla o tempo. É a Maju, vai. É. Mas você matou o que ela vai ser. Ela vai ser a garota do tempo. Amanhã vai chover. Ela prevê, ela chove. Não vai errar nunca. Ela melhor é garota nunca, do tempo de todos os tempos. Pera, ficou bom isso aí, hein? Ela nem precisa ter algum estudo de meteorologia. Ela que... Não. Vai chover. Choveu. É, choveu. Vai nevar. Nevou. Entendi. Vai nevar no Brasil. No verão. Nevou. Não, caramba. Mas detalhe, ela não controla continentes, assim. Camadas continentais. Acho que é meio... Vai nevar na casa de tal pessoa. É, acho que é mais localizado assim. Só que acaba sendo mais, tipo, um trabalho um pouco valorizado. É. Mas tá na TV, né? É. Não, mas sabe, quem muito acerta, dá a impressão que é fácil. Ah, e aí, por quando isso pessoa... Wesley Zop erra tanto. Pra mostrar que é difícil. Mas aí que tá. Pra ser valorizado. Tá. Então a pessoa fala, é muito fácil esse trampo, ela acerta todas com as tecnologias. É. Mas aí que tá. Ela pode fazer todos os outros errarem. Ah, aí, então ela vai ser a única certa. Então exato. Ela vai ser cuzona. Vai ser a única. É, vai ser cuzona. É monopólio. É monopólio. Hoje na savana africana segue com sol. Segue o caralho. Ah, hoje tem neve. Vai tornado pra lá. Cara, como ela vai ser a única garota do tempo, acertando tudo. A única que acerta. E exato. Funcionária do mês. E funcionária do mês. 2.000 Hero Coins. 2.000 Hero Coins. Nossa. Aí sim. Bogotá, tá bom. Porra. Ainda mais agora que vai ter o peso real Hero Coin, né? Pau a pau com o Superman ali, cara. Porra. My life again. Eu vou trazer um caso aqui de superação. Ah, isso é bonito. Um caso de um herói que vai representar o trabalhador aqui brasileiro com jornada tripla. Puta, Naruto. Cornman. Cornman. O indestrutível Cornman. Ele é indestrutível. Que você pode comê-lo, mas ele sairá inteiro. Até o dia de Mas acho sabe. Que qualquer. Não, tá. Suco de milho sai milho inteiro. Ah, tá. Comer desse jeito, entendi. É. Tá. Não, você pode comer o cu dele, vai sair inteiro. Mas não é o Cornman. Tá. Ah. Vou falar aqui de Wolverine. Wolverine, um cara aí que terá uma jornada tripla, porque, porra, um cara que sempre busca treta. Quando não tem treta, ele tem que trabalhar e aí? Toda hora, porque senão ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, como primeiro emprego... E outros, o Wolverine tem, nossa, que superpoder... Ah, tem. Você regenera. Você regenera, mas pô, isso daí o Wesley Zobb também faz. E abre lata. Com bacon, né? E abre lata. É, não, mas tipo, isso daí porque fuderam com ele, senão não tem isso ele tinha. É. Isso não era só um osso que ficava exposto ali. É. Mas como primeiro emprego ali da manhã, primeiro emprego da manhã, período da manhã, será um operador de tupia. Operador de Porque tupi. Todo mundo sabe que tupi é uma das ferramentas mais perigosas que tem na marcenaria. É verdade. E acho que é a mais cortar, perigosa. A mais se ele perigosa. Se cortar... Eu nem sabia é a mais perigosa. Achei que tupi era um animal. Faca tatu, tupia não. Tupia não. Imaginou o Wolverine ali em cima de uma tupia, um animal. Mas ele usaria tupia? Ele usaria tupia ou ele usaria a garra dele? Não, não. Ele, operador de tupi. Ah, ele nem mexeria com a garra. É proibido usar garra nessa marcenaria. É, sim. Nem pode. Trabalhar com garra, sim, mas usando não, a tupi. Não, mas a tupi. Trabalhar com garra em qualquer lugar desse Brasilzão que a gente conhece. Ainda mais em Bogotá. É. Mas a questão é, ali ele pode se machucar. Que recuperação. Ele se cura? Exato. Então ele será o melhor operador de tupia. O que porque nunca se porque machucou. Nunca vai ter um atestado, acidente de trabalho não vai existir. É... Aí como segundo trabalho, segunda função, segunda jornada... À tarde, emprego, ele vai... à tarde. Ah, ele faz vários meio períodos assim. Sim, né? Ele vai ser testador de medicamentos. Ah, boa. Porque pode observar ali os efeitos adversos, mas ele sai inteiro. Então, mas ele nunca vai falar assim, ó, deu tal coisa. Não, porque não dele não dá nada. Não, não, deu, mas ele dá, mas ele se cura rápido. Lógico. É, os veganos gostam. É. Então ele vai ser testador de medicamentos. Que não testa em filhotes, é isso. Sim. E como jornada tripla, infelizmente ali ele vai tirar emprego de um baiano. Ele vai ser Sushi Man. Ah, do baiano. Entendeu? Porque todo mundo sabe que num restaurante japonês, o mestre cuca ali, o Sushi Man, é baiano. É baiano. Pô, tá até exportando pro Japão, baiano, pra fazer sushi. Então ele vai ser Sushi Man. Aí sim, usando as garras ou não? Sim, aí sim, porque corta os sushis todos do mesmo tamanho ali. E trabalhando com garras. Sim. Eu diria que nessa jornada tripla ele consegue somar ali uns 2.000 hirokos. É, sim. Olha! Porque são 3 trabalhos ali que pagam pouco. É meio período. Mas é 3 meio período. É. Então, mas você tem que entender que ele não visa o lucro, né? Ele visa ali a ocupação. Exato. Ele tem que manter a cabeça dele. Porque mente vazia, oficina do diabo. E outra, o tempo que ele tem pra dormir é pra ter pesadelo só, porque é só a única coisa que ele tem. Acorda dando garrada nas coisas, então é bom ele dormir pouco mesmo. É isso aí. E aí, então, eu pensei no último. Incrível Hulk. Eu sempre pensei, o Incrível Hulk, como adequar ele a esse mundo? Porque o Incrível Hulk... Catador de sucata. Não é esse bicha que a gente viu no Vingadores Ultimato. Vingadores não teve o Hulk, né? Teve o Dr. Hulk. Que chorou. Teve o Dr. Hulk. Que chorou junto com o Marco no fim do filme. É, chamaram um bosta. É, Hulk é aquele cara que quebra tudo. Esmaga. Somos todos. Exatamente. Hulk. E aí o que eu pensei? É o Luciano. O Hulk, não, dá pra ser um pedreiro. Não, porque ele esmaga. Ele vai quebrar outra tudo. Coisa, ele é o demolidor. E outra coisa, porque... Não vai seguir planta. Mas isso o pedreiro também não faz. Não, mas a questão, ele não sabe negociar. Não. Que não, ele vai... Hulk esmaga. Por mais que o pedreiro vai fazer isso, não pode falar. Tá. Então ele não sabe negociar. Ele não tá ali pra falar com o cliente. Não dá pra colocar ele numa cafeteria ali. Não, junto com o Supercão. Fazer um atendimento ao cliente. Não. Problema dele é o atendimento do cliente. Então eu pensei, o Hulk, ele tem que estar numa função de força, afinal ele é forte. Uma função que ele quebra as coisas. Sim. Só que ele não pode estar no atendimento ao cliente. Então, exato. Servente de pedreiro. Ah, e porque não necessariamente ele tem que mostrar o cofre. O pedreiro tem. O servente exato, não. Exato. Não, pensar, ele já tá com a roupa tudo fodida. É, tudo, ele tá. Tem força pra levantar as coisas. Exato. E se o pedreiro falou, ó, tá muito adiantada essa obra, vamos fazer um piquete aí, quebra umas coisas aí, ele vai lá, quebra tudo. Quebra três paredes ali, né? Exato. Tem que demolir aquele barraco, Hulk Smash. Exato. E o servente nunca negocia diretamente com a clientela. Não, não. Então, Hulk aí, servente e o servente ganha muito menos, então. É, muito qual, menos. Quanto que ele ganharia? Ele vai como ganhar, servente. Como né? Servente aí, o 2.000 Hero Costs. Ah, assim. Tá é o melhor tá do bom, mundo. Tá bom. Porque é o melhor servente do mundo aí. Combatendo aí o Smoke, que ia ser o melhor servente do mundo, que é o Dr. Zavanin, que já participou aqui. Exato. Sim, óbvio. Exato. Então, aí será isso. Hulk como servente. Hulk servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Excelente. Não vai precisar negociar, não vai precisar falar. Não, ele vai fazer o papel dele. Quer carregar as coisas e quebrar. Exato. É. Que derrubar a telha no chão e quebrar a telha. Vai precisar da caixa d'água. O Hulk quebrou. Boa. Oh, filha da puta. Não, os pedreiros tudo felizes, né, mano? Não, mas o dono da obra, filha da puta. Não. Mas que. Quem não quer ter o Hulk trabalhando? Pô, é e o marketing? É, né? E vai pagar pouco pro Hulk, é. Não, ainda nem sai caro. Sem contar que o Hulk é másculo. Porque pensa, um servente de pedreiro bichinha. É. Não parece, um pouco, parece um pouco preconceituoso. Mas pensa. Não, parece um pouco o Anderson Negão esse comentário. Não sei porque você falou olhando pro mar. Se nem servente de pedreiro ele é. Mas nem tenta, sabe, já nem tenta. Você sabe que não dá pra aceitar servente de pedreiro bichinho igual ele. Impossível. Não. No intervalo ali na hora do almoço ele vai ficar assistindo Naruto. Você chorando, sabe que pra, você sabe que pra ser servente de pedreiro tem que ter dois dedinhos de prosa. And then when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio onde ensinamos sobre o mundo dos heróis aí. Sim. Pra você, Ana Júlia, que você não sabia, agora você sabe. Acho que agora... Muita cultura pro domingo de manhã. Você pode assistir qualquer filme de herói agora que você tá sabendo. Tá perdendo. Pô, assistir um filme do Hulk, mas ele não tá trabalhando de serviço de pedreiro aí. Que estranho. Ele não é serviço de pedreiro? Todo mundo que tá falando. Vai assistir a série do Demolidor com a família dele, mas não tá chupando pau de cachorro. O Naruto não tá me comendo, o que tá acontecendo? Não fale das intimidades de vocês dois. Desculpa. O Marco não tá comparecendo, a gente não tem culpa aí. Tá certo que ele chama o pau dele de Naruto, mas... Exato. Naruto juro. Em homenagem aos Zop. Porque é careca também. Não, pera. É que o Zop faz a parte das sete caudas. É, muito isso. Bem, então vamos para o nosso tchauzinho gostoso. Marco! Dá o seu tchau e fala. Mas fala que você gostou de participar. Acerta uma! Apesar de não ter participado. Foi bem legal, hein? Foi uma participação excelente. Eu fui um exímio hoje aqui. Ficou um ilustre. Você tá um ilustre. Senhora. Obrigado por ter trazido a Júlia pra falar alguma coisa aí. Porque, porra! Foi excelente. A minha pauta toda aqui. É fenomenal. Naruto, tá bom. Naruto e, sei lá, nem lembro. É, esposa não, namorada. Ele falou do arcanjo também, né? Ah, não. Ele que falou do arcanjo. Não, pera. Não, tudo que foi falado vergonhoso foi o Marco. O arcanjo, ele falou também. Então falou do arcanjo, é verdade. Que era o anjo. É. Vou poupar palavras. Mas na Júlia, aí o momento do seu tchauzinho também. Muito obrigada pelo convite. Que nem teve convite, né? No caso, eu só vim. Ah, mas é assim que vale. Desculpa pelo Marco. Tem coisa que não tem como desculpar. É. Achei ofensivo de novo. Imagina. Bem-vindo aos 97%. Que com a sua presença, acho que vai pra 98% agora. O louco que falou que ele é... Presença de peso. Presença de peso. Era a Júlia, parabéns por estar nos 2% confiados. Obrigada, obrigada. E não precisa pedir desculpa, porque ninguém vira pra você e fala, desculpa de eu ter um tumor. Exato. É. Um tumor do cérebro que faz eu me só falar muito, merda. Me cobro muito. Você se cobra muito, mano. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau aí. Parabéns, você merece parabéns por não ser o mais retardado que eu. Viu? Pela primeira vez. Ai, que coisa inédita. Olha, o ranking tá bom, hein? Pela primeira vez não, porque você também ganhou do Vandriano. Não, empatou, né? Empatou. Ah, empatou. Agora eu ganhei! Pô, tô melhorando! Mas lembre-se, ouvintes, o poder para mudar o mundo está dentro de vocês. Falou, negrada! Nossa, quer ganhar eu gostei. O quer ganhar Oscar, o Nobel. Hein? Nossa, quer ganhar nossa. O inspiração. Parabéns. Muito obrigado. Gabriel Asbar, nossos demais contatos, seu tchau e uma frase motivacional envolvendo a palavra poder. E dentro de você. Então, pra você que quer... pra você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Necta do Lixo. E pra você que quer ter o poder dentro de você, saiba que tem alguém buscando emprego. Colosso está procurando uma vaga de fritador escudeiro. Aí sim! Nada. Então contrate. Exato. Tchau. Muito bem, Wesley Zó. Nossos demais contatos, seu tchau e uma frase motivacional que envolva poder e dentro de você. Temos também o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, onde é lido em episódios separadamente. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. E o grupo, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lamerujos. E tem o poder dentro de você. Parou. Muito bem, ouvintes. Espero que tenha gostado até aqui. Espero que você tenha o poder de ouvir esse episódio dentro de você. Até a próxima semana. Tchau.